Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria enorme estar entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu celular, através das ondas da Rádio Mãe de Deus ou pela internet e pelo aplicativo no celular. Eu tenho falado sobre as histórias, as virtudes e os defeitos dos homens da Bíblia, que podem nos ensinar imensamente como viver e também como não proceder. Eu quero lhe falar hoje sobre o irmão de Jacó, sobre o primeiro filho de Isaac, Esaú. Esaú é uma das figuras mais interessantes da Escritura Sagrada. Ele prefigura, sim, e ele condensa em si, aquilo que é mais comum nos homens. Os homens, em geral, são muito imediatistas e muito ambiciosos. Esaú era, por direito, o filho primogênito da casa de Isaac. E era o filho preferido de Isaac. É um erro muito grande essa preferência. Porque se Esaú era o preferido de Isaac, Jacó era alguém que estava sendo, vivia em detrimento disso. Mas a sua mãe, Rebeca, preferia Jacó. A Esaú cabia a bênção de conduzir a casa, a bênção do Senhor. Mas num impulso, especialmente por não dar valor a estas coisas que naquela época eram sagradas, a bênção do pai, aonde a direção da casa, da família, era passada para o filho, a bênção do Senhor não era de valor para Esaú. Esaú era um homem de caça, era o legítimo caçador. Era um homem de coisas práticas, ambicioso das coisas da vida, de viver bem, de sanar a sua vida. De não passar fome, mas de viver a vida sem dar muita importância para as coisas sagradas. E num golpe do seu irmão, vende a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura, ao seu irmão Jacó, por um prato de lentilhas. Pior, depois ele é de fato golpeado e traído pelo irmão, quando o irmão lhe rouba a bênção. Assim, a vida de Esaú se torna tortuosa, porque ele resolve contrair matrimônio, a revelia de seus pais com as mulheres da terra de Canaã, trazendo muita tristeza para si e para os pais. A história da vida de Esaú nos traz algumas lições. A primeira grande lição é que nós não devemos desprezar as coisas sagradas, as coisas que são de Deus, pois elas nos dão sustentação não só para a alma, mas nos dão sustentação para o caráter. Se desprezamos as coisas sagradas, que espécie de homens nos tornamos? Aonde vendemos essas coisas sagradas por um preço qualquer? Aonde vendemos as coisas importantes através dos nossos pecados? O que será de nós se nós simplesmente deixarmos as coisas de Deus de lado? Quando nos lembrarmos disso, talvez seja muito tarde. Esaú, logo depois, enche a sua família de tristezas, porque ele casa com uma mulher que não conhecia o Senhor. E eu lhe digo, você como pai, você como filho, tenha tentado para o critério de você se casar no Senhor com uma mulher que vive a fé em Deus, que é sincera com o Senhor, que tem vida espiritual. Casamento é algo muito sério, e para nós católicos é indissolúvel. Você tem tomado conta dessa área com cuidado? Ou você tem vivido uma vida matrimonial tão problemática que a sua família se sente amaldiçoada pelo marido que você arranjou ou pela esposa que você arranjou? Isso, como cristãos, não é correto. Esaú nos demonstra o exemplo de como nós não deveríamos viver, desrespeitando as coisas sagradas, desrespeitando as tradições da família. Pense nisso e busque consertar com o Senhor, fazer uma aliança com Deus na sua vida, para que você saiba aquilo que é realmente sagrado e para que você saiba como construir uma boa família com as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.